Juro que não consigo parar de pensar. Agora tudo me é estranho. As coisas não fazem mais sentido há muito. Carrego em mim um medo tamanho. Que tudo que eu faço é com o intuito de compreender e vislumbrar. Isso. Acabou a sensação de saber o que fazer quando eu sobreviver. Isso é mais forte que eu, que cansado.